Estas obras, na minha opinião, têm alguma relevância. Eram obras que já eram desejadas, nós percebemos que precisamos de tornar mais atrativo todo este espaço, e as obras passam aqui por um conjunto de obras bastante, não só em termos de visionamento e em termos daquilo que fica à superfície, mas pela iluminação destes fios que estão por aqui, a iluminação também das águas pluviais. Há aqui um conjunto de que nós queremos também, desafiámos alguns privados a recuperarem as casas com algumas ajudas da Câmara Municipal para tornarmos isto tudo mais atrativo, este largo ficar mais atrativo. Por isso há aqui um forte investimento, como eu disse, é um trabalho de parceria, como estamos a lançar as obras da Bobadela, que brevemente também faremos aqui uma, também convidaremos a doutora Celeste Amaro para fazermos essa apresentação na Bobadela. Por isso há aqui o Conselho de Oliveira do Hospital, como disse, a doutora Celeste Amaro não podia perder esta oportunidade de ir buscar algumas verbas para isto. E há aqui uma coisa que nos distinguiu e que a doutora Celeste Amaro também toda a razão. É que só foram, tirando um caso ou outro de excepcionalidade, que agora está numa negociação, mas que também não é importante para aqui, na primeira fase, no mapeamento, só houve monumentos nacionais. E se estes monumentos não têm sido classificados como monumentos nacionais, não tinha sido possibilidade nesta primeira fase, independentemente da reivindicação do Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. E isso facilitou-nos, logo na primeira fase, o acesso.